34 informa ajuste em Salvador 1022. falou pro Solão. Prossiga, Xanar. Autorizado, feedback acionamento. Estime e transfira para 18,6, por favor. Autorizado. M224, autorizado 3.022. 3.000 pés, 1.022, continua com o número 2? Afirmativo. Obrigado. Manuel, Aero 3, good morning, Europa 084. Are you copy? Yeah, ready, go ahead. Case approved to Madrid, flight level 370. Via Upper Whisk 58 until Romeo Echo Charlie. Then, according flight plan route, takeoff runway 10. After takeoff, left turn. Puka, Papa Uniforme Charlie Alpha. Departure and the transitions Alpha Romeo Uniform. Salvador departure frequency 120.8, squawk 5064. Okay, Europa 084 is to Madrid at level 370, Upper Whiskey 58 to Recife. Taking runway 10, left turn after departure David Puka, transition Alpha Romeo Uniform, departure frequency 1208, cruising 5064, Europa 084. Europa 084, the squawk code 5064. 5064. Copy, Europa 084 readback is correct. Come back to push back and start. I'll push back, and start. Estabilizado. 3398, estabilizado. 3398, em condições de manter a velocidade até o externo? Positivo. Corre agora 118,6, mantenha a velocidade até o externo. 22. Xanair 6224, desce para 2.022. Complete redução para aproximação, reporte. e estabilizado. A 2000 e forma estabilizada, beleza, janela 6224. Salvador Europa 084, and now ready for start up and push. Europa 084, push back and start up, approve it, come back to taxi. Push back and approve, I told you back for taxi, Europa 084. Estabilizado. Estabilizado no localizador e 2000 pés. Cliente 6224, complete sinal, chame torre 1186. Na torre, obrigado. Até mais. Lower Europa, 04, ready for taxi. Salvador, Europa, 084. Alpha 084, approve the taxi via main apron, then India, to holding point. Join 81022. Okay, apron, India, holding point, 10, Europa, 084. Europa 084, how many people on board are there? Two 77 passengers on board, Europa 084. Okay, 277. Thank you. QNH 1022, on holding point, contact Tower 118-6. Okay, on holding, G6, Europa 084, Brigado de Prussia. Controle de Salvador Ocean, 6303. Boa noite, contato Sagar, Bloco 360. Oi, direto Ledo da presença, faz Ledo Bridge. Direto para Leda, depois Leda Bridge, Oxané 6303. Salvador, Europa, Ciro 84, boa noite, passing 2000. Europa, Ciro 84, boa noite, radar contact on departure, climb flight level 370, book a departure, auto transition. Clear to climb 370, book a departure, auto transition, Europa, Ciro 84, obrigado. 7547, parte 7, boa noite. 6747, da web, boa, contato, radar, Sabel 360, voe direto, Leda, já presente. 360, direto. Leda, Leda, após o Leda, Brito. E direto, Leda, Leda, Brito. 6313, chame Recife no 251, alternando no 3325. Entendeu, 251-332-63-13. 1-3-3-25-2-5. 1-3-3-2-5.